Eu sou uma voreira, sombreira, assim como um coqueiro. Eu dou valor a você, valor que nunca ninguém fez. Eu dou valor a você, valor que nunca ninguém fez. Eu sou uma voreira, sombreira, assim como um coqueiro. Eu dou valor a você, valor que nunca ninguém tem. Eu dou valor a você, valor que nunca ninguém tem. Mas não sabem me agradecer, quanto mais me compreender. Se são alguma coisa debaixo do meu poder. Se são alguma coisa debaixo do meu poder. Mas não sabem me agradecer, quanto mais me compreender. Se são alguma coisa debaixo do meu poder. Se são alguma coisa debaixo do meu poder. Eu aproxo uma polegada, o povo já vai gritar: valei-me, meu pai eterno, mestre, eu já vou me acabar. Valei-me, meu pai eterno, mestre, eu já vou me acabar. Eu aproxo uma polegada, o povo já vão gritar: valei-me, meu pai eterno, mestre, eu já vou me acabar. Valei-me, meu pai eterno.